Saudações, queridos ouvintes, estamos aqui começando mais um podcast dos Lenhadores. Presentes aí, sem faltar uma semana, sem errar com vocês. Eu quero pedir pro meu brother Thiago para ele apresentar os nossos convidados. Convidado de honra aqui, tanto prazer de vocês estar aqui com a gente. É com muito prazer que eu quero apresentar a minha amiga Priscila, que ela deu a maior força e apoio quando a gente estava criando a ideia do programa. Inclusive, eu acredito que indiretamente ela também faz parte desse programa. E Priscila trouxe uma amiga, que eu não lembro o nome, sou muito ruim. Memória. E antes quero fazer uma pergunta a Priscila, uma não, duas. Priscila, quem é Deus pra você? Deus pra mim é tudo, a fonte de tudo, o ser de tudo, é o que há de mais importante mesmo. E quando Deus te vê, o que, que você acha que ele vê? Uma pessoa que tem momentos de falha, que procura ser melhor no que faz, e isso aí. É, aproveitando agora, quero pedir a Priscila pra apresentar a sua amiga, que agora vai ser também nossa amiga. Vou apresentar minha amiga Rayana, que faz faculdade comigo lá em Salvador, e Rai, eu pergunto pra você, quem é Deus? Deus pra mim é a força, é meu pai, é aquele que eu posso confiar quando eu sei que nada mais, e sempre, né, tá sempre comigo. E o que, que você acha que Deus vê quando ele olha pra você? É uma pessoa que tá tentando melhorar sempre, porque a vida é difícil, a gente erra muito, nós somos muito pecadores, e eu tô tentando sempre melhorar os olhos do meu pai. É isso aí, galerinha. Continuando aí, eu quero dizer que com muita satisfação, tivemos participação também dos nossos ouvintes deixando seus recados. E em especial um dos meus colegas, Marcos, meu brother, ele deixou um recado diretamente de Portugal. E eu pedi para que minha amiga Carol aqui, ela leia duas partes que a gente destacou desse comentário em relação ao nosso primeiro programa que falava sobre relativismo bíblico. Discordo, inclusive, da seleção que resultou na Bíblia pelas mensagens de ódio e preconceito que alguns livros carregam, porque apesar de se argumentar que aquilo foi fruto de inspiração divina, vê-se claramente que alguns escritores se deixam levar por convicções que, ao meu ver, não são coerentes com os conceitos de Deus. A ideia de associar a salvação à frequência assídua dos templos é uma ideia furada. Se é para existir igrejas, que esse seja um espaço de discussão e aprendizagem no formato de escola dominical, onde a proximidade e participação das pessoas é maior e a oportunidade de interferência. Lembrando também que você que ouve o nosso podcast também pode estar comentando abaixo. Esse, no caso, ele comentou sobre o relativismo bíblico, que você pode estar comentando em outros temas também e deixando o seu ponto de vista. Não que a gente vá concordar, mas a gente vai observar e achar bacana o fato de você estar participando. E é interessante também a gente comentar, porque não vamos discutir só nossas ideias, mas as ideias em geral, que é o objetivo do programa. E se você quiser participar com a gente aqui no nosso lado, ou se você mora distante e quer participar via o Skype, entre em contato com a gente que a gente vai ter grande prazer de estar discutindo junto com você. É isso aí, galera. Lucas iria apresentar o topo da semana, mas como ele tá meio triste, já falei com ela que ela vai voltar, já falei de mil conselhos, mas ele não acredita, ele continua um pouquinho triste. Aí eu vou aproveitar pra falar a vocês o topo da semana. Vou começar por mim, que eu tô com a fala, e quero contar a vocês uma história sinistra. Eu recebi um troco de 20 reais, só que era todos os papéis sujo, imundo, parecendo que tava no lixão. Mas eu me incomodei, eu imaginei, o primeiro supermercado que tiver aí, eu vou passar esse papel, porque tá muito sujo, vai acabar sujando até minha carteira. Tava muito imundo as notas de 20 reais. Por azar, quando eu fui no banco fazer um outro saque, não tinha uma cédula. Aí inventei de sair com minha namorada, fui pra pastelaria só com 20 reais. Paradoxalmente, ao que eu acredito, que eu sempre critico assim, minhas contas, quem paga sou eu, ninguém tem direito de opinar nada. Mas eu me senti muito constrangido quando eu fui pagar com essas notas velhas e a garçom olhou pra mim e falou, vai querer tu? Eu falei, não, pode ficar. Porque eu não queria que ninguém visse ver ela abrindo as notas e contando que eram todas cédulas de 2 reais e ele, velho, perrujado. Pessoal, dessa vez meu toco também vai ser uma outra conquista, que é, na verdade, uma conquista pra gente, uma conquista pra vocês. Eu tava, já desde o primeiro programa, tentando melhorar o sistema de comentários do nosso site, do nosso blog, e finalmente, a partir de agora, vocês podem fazer comentários com o login do Face, e ficou bem mais fácil a gente poder fazer essa comunicação e esse feedback de vocês para conosco. É, bom, falar do meu toco da semana, e o meu toco é um toco vitorioso, porque eu tava precisando de tirar uma nota boa numa matéria lá da faculdade, precisava de 6,4, e a prova foi toda aberta, eu fiquei descrente que tiraria uma nota boa. Quando saiu o resultado, eu tinha tirado 9, fiquei feliz demais. Parabéns, Priscila. Obrigada. Bom, o meu toco é parecido com o de Priscila, eu fiz a prova de segunda chamada da pior professora da faculdade, da pior matéria do semestre, e todo mundo vai pra final dessa matéria, e eu fiquei morrendo de medo, prova toda aberta, 4 questões, cada uma valia 2,5, eu tirei 9,2 e eu não acreditei, saí pulando por aí, então realmente foi uma vitória da semana. Pulando por aí. Pulando por aí. Meu toco da semana, pra muitos pode ser, foi também uma conquista, né? Mas pra muitos pode ser uma conquista bem significante, mas pra mim teve um grande peso psicológico, que foi conseguir pular na cama elástica. Quando eu era pequena, eu nunca conseguia ser fortinha, quando eu pulava lá, as molas soltavam. E ontem, pela primeira vez, eu consegui pular, e foi uma sensação muito boa, e foi isso. Pula, pula com a nossa turma. Por incrível que pareça, eu não tive um toco da semana. Plantou uma plantinha nova, pelo menos. Não, nada. É isso aí, galerinha. Como é bem empolgante. A gente vai discutir hoje o tema sobre o cristão e a sua carreira acadêmica, né? E pra começar essa discussão aqui, a gente vai dividir por tópicos crescentes, né? Desde o ensino médio até a formação, lá depois de se formar na universidade. Eu vou começar falando sobre o ensino médio em si, né? Aquela questão de já tá chegando na hora de você escolher qual é a sua carreira, você já passou em primeiro, segundo, terceiro ano. A gente tem galera aqui que já passou por isso, ainda tá um pouco nessa etapa, já tá no meio da universidade. A gente quer lembrar, e pessoas que ainda estão nesse meio, dizer como é que é. Eu quero comentar aqui, deixar espaço livre, dizer como vocês achavam que era uma expectativa de sair do ensino médio, e sei lá, se achar finalmente livre, você já tá o quê? 16, 17 anos, e partir agora pra uma carreira de cursinho, se conseguir passar de primeira, logo direto pra universidade. Quero que a gente comente um pouco sobre isso. Antes quero falar com o Neto que quando tava no colégio, eu achava muito chato de estudar, fazer ensino médio, esse negócio, e era louco pra concluir logo isso. E passou isso aí, passou 7 anos, agora entrou na cabeça que era entrar na universidade de qualquer jeito. E aí fui fazer cursinho. E foi no cursinho onde eu vivi um dos melhores dias de minha vida, no sentido estudantil, porque o cursinho é só resenha, não tem preocupação com nota, não tem aquela regra lá, tem um professor bravo, se você discordar das ideias dele, ele vai te reprovar no fim do ano. O cursinho é mil maravilhas. E depois veio o vestibular. O vestibular eu experimentei, tive uma experiência horrível, porque eu fiz 4 ou 5 vestibulares, sei lá, pra ser aprovado. E nisso aí, nesse meio tempo, teve muita perseguição, que não vem ao caso. Se você falava, não vai acreditar que você vai entrar na universidade pública, estadual, um monte de coisa assim. E depois veio a experiência que a gente vai passando por etapas e vem trote, vem as outras coisas. Mas o interessante de tudo é que a conclusão que eu tive até agora é que a melhor etapa estudantil é no cursinho. Em uma parte do programa, a gente vai querer discutir um pouco sobre a questão de como é os perigos da vida acadêmica. E é meio diferente a vida de ensino médio para a vida, de fato, de faculdade. Eu quero perguntar para ela, que estudou no Luiz Eduardo Magalhães Feira, qual é, na sua opinião, um dos maiores perigos, digamos assim, da vida acadêmica, da vida do ensino médio? Cara, eu vou pagar o toco da semana. Na semana que vem, cara, eu compro esse toco. O um dos melhores períodos, colocando nomes mesmo no ensino médio, na verdade é o período do segundo ano. O primeiro ano é mais adaptação, né? Você tá chegando no ensino médio. Terceiro ano também você tá se livrando, tem toda aquela responsabilidade, aquela pressão que não faz ficar tão agradável assim o clima do terceiro ano. A questão de saudade, a questão de pressão da própria escola também, de que é difícil, vestibular é difícil, você tem que estudar, você tem que estudar, tem que estudar. E o segundo ano não, é um período bem intermediário a isso. Então o pessoal tá mais se divertindo e criando sonhos para que no terceiro ano se concretize mais ainda a opção acadêmica. Eu lembrei de uma coisa aqui agora, vou compartilhar com vocês. Tinha semana de prova no meu colégio, não sei no colégio de vocês tinha semana de prova também. E a diretora de lá dizia sempre que a gente não deveria pescar na semana de prova, porque no vestibular é um contra o outro e as pessoas ali não iam dar pesca fácil pra gente. E eu quero dizer que no meu vestibular, o que eu passei, eu pesquei também. E tipo, esse argumento que a diretora disse caiu sobre terra. Eu quero perguntar a vocês se vocês tiveram essa experiência durante o vestibular de vocês. Eu posso contar? Quando eu fiz vestibular pra UNEB, não passei, fiquei decepcionada, muito triste. Depois eu me inscrevi pra UFES duas vezes. Eu não fui fazer o vestibular, fiquei com medo, nervosa, tensa. E da segunda vez, eu não fui porque eu ganhei a bolsa do ProUni. Aí eu enrolei, disse que tinha que fazer uma inscrição. Aí eu jaquei o vestibular. Eu lembro que no Enem, quando eu fui fazer o Enem, tinha uma pessoa que ficava realmente olhando muito pra minha prova. Aí eu sacaneei essa pessoa. Eu marcava com uma bolinha bem pequenininha na resposta certa e circulava bem grande a resposta errada. E acontece que as respostas, teve umas quatro respostas que eu circulei na maldade, pensando que estavam erradas e estavam certas. E o mal não é a melhor coisa a se fazer, sabia, gente? Tem que ajudar o coleguinha, né? Apesar de no ensino médio, sei lá, ensino fundamental, eu era experto em pesca. Já bolou muita pesca legal. Teve uma vez mesmo que a gente colocou em uma cartolina a prova praticamente todos os assuntos no pilar do colégio polivalente. Tanto ficou uns 3 meses, saiu um monte de professor e nada, ninguém tinha a ideia de olhar pra cima que tinha uma prova. E eu acredito que todo mundo que ficou do meio da sala pra trás foi aprovado e foi coisas que veio do céu mesmo, porque todo mundo ficava olhando pra cima, oi, o que que é essa resposta? Tava lá grandona na cartolina. Mas já quando vai entrando vestibular, universidade, eu não consegui pescar. Eu fiz uma prova de matemática, eu tava falando do Neto que zerei a prova. E eu fiquei muito triste, mas eu fiquei muito feliz comigo mesmo. Mas isso de fato é muito verdade, porque na universidade você não tem provas que sejam questão de marcar, né? Isso. Vamos dizer que eu, por exemplo, eu pego matérias como, por exemplo, cálculo 1, cálculo 2. Não tem condição de você pescar em cálculo. Porque, acredite, velho, uma questão é mais de uma folha a resposta. Então como é que você vai pescar isso? Entendeu? É bem complicado mesmo. Mas você pode, tipo assim, se você conhece o método, você pode falar assim, velho, qual é o método que tem que aplicar nessa questão? Aí o cara responde, é tal método. Aí você vai lá e faz, entendeu? Mas no meu caso, eu conhecia o método, mas não sabia a fórmula. Quando chegava quando ia aplicar as fórmulas, as variações, eu acabava me perdendo, não lembrava. Sou muito ruim de memória. Tenho uma memória tipo... sei lá, eu consigo fazer qualquer questão. Das que eu tô estudando, limites, derivadas... Mas na hora que chega pra aplicar na prova, não sei se é ansiedade, eu acabo esquecendo as fórmulas. E eu tava com a fórmula dentro da prova, eu fiz a fórmula pequenininha, botei dentro da prova. E o professor tava bem distante, não tinha como ele ver, tinha uma cadeira na frente, um gordinho, já sentei de propósito já. E os gordinhos nessa hora são uma arma muito boa pra gente pescar. Mas eu olhei e falei, eu tô fazendo isso aqui agora, eu já fiz isso aqui a vida toda. Eu não acho que isso é uma coisa legal. Eu peguei, botei a prova, a pesca de novo no bolso e... tentei fazer comigo mesmo. Tirei um zero, mas tirei um zero feliz. Ah, tá. No vestibular fiz a mesma coisa. Calma. Botei dentro do bolso a pesca e não tive coragem de tirar. Eu poderia ir no banheiro olhar a pesca, tirar a dúvida, mas eu preferi fazer, graças a Deus foi aprovado. Atenção pra chamada, Aderbal. Presente. Aninha. Eu. Breno. Aqui. Carol. Presente. Douglas. Alô. Fernandinha. Tô aqui. Geral. Yeah. Itamarzinho. Alô. Juquinha. Eu tô aqui. Será que é pra aprender? Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer? Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater. Sem recreio de saco cheio porque eu não fiz o dever. A professora já tá de marcação porque sempre me pega. Disfarçando que ando colando toda a prova dos colegas. Ela esfrega na minha cara um zero bem redondo. E quando chega o boletim lá em casa eu me escondo. Eu quero jogar botão, videogame, bola de gude. Mas meus pais só querem que eu vá pra aula. Tudo. Bom, falando nesse negócio de pesca na faculdade, eu e minha amiga estamos aqui pra provar. Não é certo se você pescar, tirar a prova toda do colega, que a gente também já fez provas em conjunto com toda a sala. Mas a gente também, assim, a gente estuda, chega na prova, a gente tira dúvidas. Isso é bem legal, você tirar dúvidas com um colega. Isso é bem bacana. E não só questão de tirar dúvidas, assim, mas naturalmente, eu não sei vocês, mas naturalmente eu vejo professores saindo da sala de aula como se fosse assim, 5 minutos pra vocês consultarem entre si. Normal isso acontecendo. Uhum. Eu quero até perguntar à minha convidada, que tá mais tímida aqui. Raíssa, me fala um pouco sobre a sua experiência de vestibular, a sua experiência sobre essa questão de relacionamento com os colegas e tal, questão de prova. Me fale se você tem alguma experiência interessante pra compartilhar com a gente. Assim, eu fiz vestibular poucas vezes. Na verdade, eu faço mais vestibular agora, que eu já tô na faculdade, porque eu quero fazer medicina. E eu faço mais vestibular agora do que... Eu passei de primeira, passei em engenharia, o que não tem nada a ver comigo. Eu sou péssima em matemática, fiz engenharia de produção. Eu sou péssima em matemática, eu perdi. Tive uma prova de geometria analítica, a última prova. Falei a 10, eu tirei um décimo. Eu acho que ele só acertou meu nome, só colocou certo no meu nome. Porque acho que foi a única coisa que eu acertei. Então eu perdi cálculo, perdi geometria. Então eu decidi que não era minha e aí eu fui fazer enfermagem. Mas, como o pessoal tá falando, na faculdade eu acho muito fácil de pescar. Acho até mais fácil do que no ensino médio. Vou a resposta pela sala toda. Os professores, às vezes, não prestam tanta atenção em você. Porque, assim, pelo menos em faculdade particular, eu acho que eles não estão ligando, assim. Tá pagando, eles sabem o que eles querem. Então eu acho que é mais do jeito que é. Agora, desculpa. Uma questão, assim, de vestibular passou. Eu e ela, minha colega, como enfermeira, a gente, quem tá tentando ainda, né, ser enfermeira, sofre um probleminha. Pergunta, que curso você tá fazendo? Enfermagem. Enfermagem, por que não tá fazendo medicina? Mesma coisa, mesmo tempo. Então, gente, é um preconceito muito grande contra enfermagem. Enfermagem é uma área legal. E a gente, ao decorrer aqui do programa, a gente vai falar que tem muitas opções, que tem coisas bacanas pra gente poder fazer depois, que não é como o povo pensa. A gente deu uma avançada aqui no tema, mas eu quero dar uma puxada de novo pra falar um pouco sobre a expectativa do que é entrar na universidade. Nós aqui já entramos, por isso eu quero direcionar mais a pergunta pra Lucas e pra Carol. Qual é, Lucas e Carol, a expectativa de se entrar na universidade? O que é que, na opinião de vocês, vai mudar na vida de vocês? É meio irônico, mas pelo fato de eu ainda não estar na faculdade, na minha cabeça vai ser uma coisa bem divertida, sabe? Mas eu realmente, eu não tenho certeza, eu acho que não vai ser uma coisa divertida. Acho que a parte mais legal não é nem o caso de você entrar na faculdade, mas o caso de você estar estudando algo que você realmente quer. Porque a gente passa sendo médio, às vezes, se dedicando a matérias que pra gente não acha tão importante. Não tô dizendo que não seja, mas a gente não se dá muito bem, como a Rayane, que tinha que passar em matemática. Ela tinha que se dedicar, sendo boa ou não. E agora ela tá se focando em uma coisa que ela mais gosta, então você acaba se dedicando mais. E experiência sempre muda a pessoa, né? Você cresce com a experiência, você alcança um nível de maturidade, de responsabilidade. E eu acho que essa nova fase traz isso também. Dois pontos da fala aqui, Carol, aqui eu quero só dar uma rebatida. É que a ideia de estudar o que realmente quer, pelo menos pra mim, foi uma das coisas assim mais, pelo menos até o quarto semestre, eu não sabia se era exatamente aquilo que eu queria, né? Tá ligado? Porque existe uma pressão muito grande na vida de todo o adolescente, meio jovem, que tá saindo do ensino médio. É aquela pressão da sociedade, da família, dos amigos, da sociedade em geral, sobre, e aí, já passou. E a maioria das pessoas querem pelo menos uma aprovação pra falar assim, eu já passei, tá vendo aqui? Agora me deixa um pouquinho em paz, pra eu saber se realmente é isso que eu quero. Eu quero perguntar a vocês aqui, se a partir do momento que vocês entraram, a Raíssa já falou que não, né? Ela já falou que não, falou que fez engenharia e agora tá em enfermagem e quer tentar pra medicina. Agora eu quero perguntar pra Pete e pra Thiago, esse curso que você passou é realmente o que você quer? No início, eu era muito afim de fazer fisioterapia. Aí todo mundo ficava falando, não é um curso bom, não tem área de trabalho, não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei e me inscrevi pra enfermagem. No início, eu detestava, eu ia pra faculdade, obrigado, fui morar em outra cidade. Então, era aquela coisa assim, eu tô aqui fazendo o quê? Não tô no curso que eu gosto, não tô fazendo o que eu quero, não tô na cidade legal. Eu ia sempre obrigada, os dois primeiros semestres. Depois eu comecei a me identificar e eu tô amando o curso, tô apaixonada, não troco nada. Até porque também... Só um minuto, Thiago. Até porque também, antes de você entrar no curso, a sua perspectiva em relação ao curso é uma. Depois que você entra, muda tudo. E às vezes aquele nome genérico. Você quer ver um negócio? Até o nome das matérias que você pega. Às vezes você acha que é uma coisa e não é, pô. Entendeu? Então tudo isso muda. Aí fica já o conselho pra quem ainda vai fazer vestibular, pra quem ainda vai estar escolhendo e tal. Eu me surpreendi muito com o curso. Como tinha falado com vocês, antes tinha feito já, tentado administração. Minha área mesmo que eu tinha vontade de fazer era direito, porque eu imaginava, né, fazendo direito, poderia ser um delegado federal, alguma coisa, e tipo, contribuir com a sociedade de uma maneira que pudesse diminuir a criminalidade, ou mais voltada à área de política. Eu imaginava direito ser uma área mais voltada à política. Eu fiz administração, por achar mais fácil passar a entrar na universidade, depois tentar direito. Fiz contábeis, porque fazia parte da minha profissão e eu poderia ter uma oportunidade maior no trabalho. E, enfim, eu acabei caindo em economia. Mas eu fiz economia sem muita perspectiva. Tipo assim, será que é isso mesmo que eu quero? Mas eu vou fazer. Sei lá, a concorrência não tá muito alta. Caramba, quando entrei no curso, eu tive duas surpresas. A primeira, a universidade, pelo menos a pública, foi acima da minha expectativa em relação a tudo. E, em segundo, o curso que fiz era um curso que estava mais voltado ao direito, direitos humanos, que o próprio direito, sei lá, porque é um curso que fala muito de política, é um curso que fala muito de economia, política geral, e é um curso que tem uma oportunidade de ajudar tanto quanto direito, sei lá, a sociedade, porque é um curso mais social. Eu vejo em si o curso, é um curso mais que trata de dinheiro, é um curso que trata mais da sociedade em geral, um curso que vai, tipo, não tô conseguindo falar o que eu quero, mas é um curso que vai contribuir mais com o desenvolvimento econômico da sociedade, uma visão mais econômica, que pode contribuir muito. E o segundo ponto que eu quero tocar é o ponto cristão. Quando tava fazendo vestibular, por ser cristão, eu imaginava a universidade vai ser uma putaria, sei lá, eu vou entrar na universidade, a galera vai querer fazer minha cabeça, já que meu curso vai cair muito filosofia. E eu imaginei isso aí. E depois que eu entrei, eu vi que era tudo ao quadrado do que eu pensava. Logo no primeiro dia de aula, eu tava andando assim com duas colegas, uma calor e a outra nova, e a outra, puxa, a universidade é cheia de escurinho, ai, aqui dá pra fazer sexo até ali. Eu fiquei traumatizado. Falei, nossa, será que eu tô no lugar certo? Depois, a professora de filosofia, o tempo todo castigando. Se alguém tá com suas ideologias aqui, eu vou fazer uma lavagem cerebral. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, que ela um pouco desaforada. Ela que não escuta esse programa. Mas foi legal e não me arrependo, tô curtindo bastante. Pra falar nisso aí que o Thiago falou de professora de filosofia, a gente teve no terceiro semestre, a matéria de bioética. E o nosso professor... Te amo, meu professor, se você estiver ouvindo. Ele queria pôr na nossa cabeça que religião não era algo bom, que Deus não era... que não existia Deus, e que ser, assim, tipo, ele queria implantar na nossa mente que as ideias dele eram as corretas. E ele, por ser homossexual, ele queria pôr na nossa mente que não existia nada errado. Não que a gente esteja aqui falando alguma coisa, tá, gente? Ok? Mas, assim, uma coisa é você ser e você acreditar, e outra coisa é você querer fazer todos acreditarem naquela sua realidade. Por ele ser um professor e estar ali na frente de alunos. De bioética, ele tava errado, ele não tava sendo ético, não tava cumprindo com aquilo que era exercer a profissão dele. Então, tem isso muito na faculdade também, de professores terem matérias assim que são mais sociais, não, mas de fazer a gente entender o mundo, de filosofia, essas coisas assim, e quererem implantar na nossa mente ideias dele e dizer que as nossas ideias são erradas, sem respeitar as opiniões alheias e esse tipo de coisa. Professor, ele fez uma coisa, acho que foi no segundo dia de aula, ele fez uma roda enorme na sala e foi perguntando a cada um qual era a religião. E quando a pessoa identificava como evangélico, ele torcia o nariz, ele sempre fazia algum comentário de mau gosto. E aí, várias pessoas de lá da sala revelaram sua religião, que era do candomblé, que era espírita. Então, ele, quando era evangélico, ele sempre distorcia alguma coisa, sempre falava. E comentários dele eram agressivos, direcionados aos evangélicos. Então, ele falou que uma vez ele estava em uma festa, no carnaval, e que tinha um cara com a placa de Jesus te ama. Então ele foi no cara e deu um beijo no selinho do cara, pegou o cara e agarrou a força. Porque ele disse que Jesus ama e ele também quer amar o cara. Então, ele não tinha respeito nenhum. E eu acho que tem muitos disso na faculdade. Não só professores, mas também colegas que chamam a gente e falam: ah, vamos beber, deixa disso, você tá curtindo, o mundo vai acabar e você tá aí se fazendo de difícil. Já ouvi isso várias vezes. Questão assim também de... vou falar um tabu aqui, mas a gente tá aqui pra abrir a mente de vocês, pra conversar sobre tudo. Questão de virgindade lá na faculdade. Ah, meu sim. Deus. As duas. Pode falar, colega. As únicas virgens lá da sala somos nós. E é coisa assim. Menina, por que você tá fazendo isso? Menina, você tem que fazer logo e não sei o que. Fica chamando pra festa. Como é que você vai saber o que é bom? Como é que você vai saber o que é bom se você ficar aí se guardando? A questão principal lá, nem se importam se eu quer, o que é que eu quero fazer, se eu quero fazer uma pós, se eu quero fazer mestrado, em que área que eu quero trabalhar. Ficam sempre no meu pé com essa questão. E a coisa de influência. Quer chamar pra uma festa, quer chamar pro bar, quer chamar pra conhecer pessoas, e sempre assim. É horrível. Opa, manda dinheiro, cidade grande é diferente. Aqui 50 conto não deixa ninguém contente. Opa, na faculdade, até que eu me aguento. Mas no fim de semana estourou meu orçamento. Um tal de camarote, o trem é bom demais. Mandei descer cerveja até. Só trazendo um pouco da realidade do curso aqui, eu faço engenharia da computação, eu me sinto meio que bombardeado para as situações que as meninas falam também. Eu vou só tentar dar contextualizado aqui, 90% do curso é formado por homens, e por ser engenharia da computação, 70% desses 90% são nerds, 40% desses 90% são cristãos. Eu, assim, eu comentei com meus colegas assim várias vezes que eu achava muito estranho essa ideia de que, porque eu não vejo a galera de computação chamando pra forró, chamando pra reggae, chamando pra essa área toda. A gente tem mais ou menos assim uns 5 professores numa grade de 20 mais ou menos, que são cristãos. Na minha sala, de 40, 8 são cristãos também. E eu tava comentando com outro colega meu que tinha passado em civil, que ele falou bem assim: rapaz, ali, no meu curso também tem muita gente que é cristão. Por que você acha que tem tanta gente cristã assim no curso de engenharia? Ele falou assim: rapaz, ali, acho que por a gente cristão não poder sair muito, não poder ir pra festa e tal, nesse período assim, a gente se dedica mais ao estudo e, consequentemente, a gente passa mais. E nossa universidade, nesses cursos mais difíceis, vai estar mais pra gente a galera que é do meio cristão. Então, assim, eu tava comentando com... Não sei se eu tava comentando com o Lucas ou quem tava comentando. Acho que foi com o Niz, meu primo. Que talvez essa trilogia do sexo, droga e rock and roll pra o curso de engenharia de computação seria perder noite jogando videogame, fazer um corujão, tá ligado? De alguma coisa nova, assim, voltada a alguma tecnologia e tal. E eu vejo a galera perdendo muito noite às noites estudando mesmo, tá ligado? Aquela parada assim, bem nerd. Então, eu comentei com o Carol várias vezes, eu falei: rapaz, eu acho que esse curso de engenharia da computação é como se fosse uma proteção, um globo de proteção dentro de todos os outros cursos. Porque eu vejo a galera, tipo, bem sossegada mesmo, tá ligado? De uma maneira assim que eu sinto um ambiente muito tranquilo. Em contrapartida ao que Neto disse sobre o curso de engenharia da computação, a gente vê por conhecer pessoas, curso de direito e medicina. Pessoas que passam a maioria do tempo estudando pra o vestibular passar e coisa e tal. Quando passa, levam a vida só de putaria, porque só fala de ir pra reggae, pra beber, pegar geral e ponto. A maioria das pessoas que eu conheço que estão nesses cursos, a vida é essa. Kingsman, Barscott, San Bernardino, Monte, you. É isso aí, galera. Acho que tá na hora de a gente falar um pouquinho sobre trote. Alguém aqui pagou trote? Eu fugi do trote. Eu fugi também. Eu também fugi do trote. Eu vou falar aqui mais uma vez, dando um novo elogio pra curso de computação. O nosso trote foi tão sensacional, mas tão sensacional, que a gente ganhou pendrive, webcam, livros usados no curso. Além de ser informado sobre várias coisas importantes, assim. Então, tipo, sensacional o trote de computação. Foi uma coisa que demorou, assim, tipo, uma semana. E foi sensacional. Eu acompanhei o trote de direito. Foi um sábado pela manhã, eu tava tendo aula e a sala de direito era do lado da minha sala. E foi um trote interessante, porque logo no início foi muito bacana. A galera, todo mundo chamava de bicho, né? Entrando na universidade. Aí botava bicho, fulano de tal, bicho, fulano de tal, bicho, fulano de tal. E o tempo todo chamando de bicho, bicho, bicho, bicho. E a galera falava alto, parecendo que os calouros eram todos surdos. Bicho, faça isso, bicho, faça aquilo. E pintou todo mundo de tinta, guache, sei lá. Eu acredito, tomara que seja guaxa. Eu tinha tecido, mas a gente perdeu a cor. Aí, enfim, botou todo mundo deitado na pista. Na pista que a gente tinha no fundo da sala, tava chovendo. Uma lama, todo mundo deitou na lama. E começou a se enrolar no chão. Depois, começaram a passar um por cima do outro. E a parte que eu queria participar também, não no trote, mas ser um veterano naquela hora, era a parte da bexiga. Todo mundo sentado com a cabeça baixa e bombardeando com bexiga. Foi muito divertido. Agora veio a segunda parte. Fizeram uma roda e quem errasse a música, não recordo direito, mas iria beber meio litro de cachaça, alguma bebida. Não lembro se foi vodka, eu não sei. Mas tinha que beber e um monte de gente recusava beber e ele segurava a boca e derramava a boca. E nisso aí já começa a putaria da universidade. Eu enfatizei tanto pra falar pro Priscila disso aí. A putaria já começa no trote, porque... Quando saiu de lá, foi todo mundo pra... O trote que a gente fugiu também foi esse. Pra ouvir a seis. Tá calorada depois. Tá calorada. E lá, a ideia principal é encharcar os calouros. Deixar todo mundo embriagado, sem condições de ir pra casa. E aí é onde tem os aproveitos. A galera começa a ficar fora de si, falar merda, pra tirar a roupa. Meu Deus. Bom, porque a gente tá falando muito aqui de coisas de quem já tá na faculdade, eu vou fazer perguntas pra Carol e Lucas. Assim, Lucas, você já tem uma ideia, sabe assim, mais ou menos, que área que você mais gosta, o que você pretende fazer, o que você pretende cursar? Eu não tenho ainda ideia sobre o que eu vou fazer. Eu já pensei muito sobre o que eu ia fazer. Todo mundo pensa, né? Sobre muitas coisas que vai fazer. Mas eu acho que eu vou fazer engenharia da computação. Porque seria o que mais encaixa e o que mais tá... Inspiração. Não. O que mais você se identifica? Questão do mercado também? É o que mais tá ao meu dispor, sabe? É o que mais bem. Por Neto ser seu primo, fazer esse curso também te influenciou alguma coisa? Pelo que você acompanha dele na vida acadêmica? Ele já me forçou a ficar horas e horas ouvindo o que ele aprendeu e tal. E eu gostava às vezes, então acho que me influenciou. Eu sei que às vezes eu sou chato também. E pra você, Carol, como é que você se encaixa aí, você quer cursar história? Você acha que depois que você cursar história, porque tem toda aquela coisa, aquele estereótipo de quem cursa história, que é maconheiro, que é regueiro, que vai morrer de fome, que vai vestir roupa de hippie, calçar sandalinha de couro, largar o cabelo e sair por aí dançando. A galera tem muito preconceito, porque geralmente diz que quem vai cursar história vai ser professor de história. A área que eu quero atuar é ser antropóloga forense. E pra começar com antropologia ou arqueologia, a gente tem que começar no curso de história e depois a especialização. Eu me identifico muito, sempre me identifiquei. E eu era boa, eu gostava sempre de debater. E sim, é bom a gente ser... Thiago tava falando a questão de ser contestado por professor de filosofia. E é bom você ser contestado pra você afirmar sua fé também. E eu acho isso importante. E essa experiência também eu vou estar tentando vestibular semana que vem. Espero que tudo dê certo. Vai dar tudo certo. Experimentando essa nova etapa da minha vida. Agora, em relação ao professor de filosofia, só pra abrir um parênteses. Eu acho interessante que tem alguns professores que enfatizam segundo Freud, segundo... Isso aí é bacana. Agora tem professor que usa a teoria do cara... Segundo Thiago. Não. Usa a teoria do cara pra bombardear mesmo. Ele acredita na teoria do cara, vive aquilo ali, quer que os alunos vivam a gente teve psicologia esse semestre. E em momento algum, a nossa professora de psicologia propôs uma ideia puxada pra religião. Tanto que ela podia, na psicanálise, puxar pro espiritismo. Tanto que a gente não sabe a religião dela, ela não falou em momento algum assim. E a gente achou isso muito bacana da parte dela, que ela não quis influenciar a gente em momento algum por esse lado. Por ser uma professora de psicologia, ela podia ter dito que o jeito de Freud pensar era o certo, ou que o behaviorismo era o jeito certo. Ela sempre falou que todas as coisas estão certas a depender do jeito que você trata, o que você estuda, o seu modo de vista, o seu modo de pensar. E isso foi muito bacana no decorrer do semestre na matéria de psicologia. Psicologia. Só dando, falando um pouco sobre a questão de história revolucionária e tal, um comentário em relação ao movimento estudantil que tem lá na UFES. Sempre quando você tem as eleições, ele mostra exatamente a chapa, o nome das pessoas e que curso ele faz. E eu me lembro que na primeira vez que eu vi a chapa dos dois grupos que tem lá, que é o Ozar e o Levante, juntando os dois, tinha apenas uma pessoa que era do curso de história. A maioria das pessoas lá, que são que estão no movimento estudantil, é economia, biologia, literatura, filosofia. Não, filosofia não. Não tinha filosofia não. Também é assim. Mas lá não tinha não. foi essas chapas aí que me fez identificar mais concurso, porque quando eu vi que a galera que tava na revolução o tempo todo ali enfatizando números, dados importantes que geralmente a mídia ofusca a sociedade, a galera de economia, a galera de direito, eu vi que apesar de estar fazendo um outro curso que não era o curso que eu desejava, mas era o curso que eu almejava, entendeu? Uhum. Diretamente. Posso falar aqui? Uma questão que eu percebi, que eu reparei, não sei nem se foi por eu olhar e ver o estereótipo da pessoa e achar que era que cursava história, mas pelo que eu vi nesse tempo que a gente teve de manifestações aí durante a Copa das Confederações, a maioria das pessoas que iam pra falar, pra se manifestar, pra dizer alguma coisa, pra dar uma entrevista decente, era do pessoal de curso assim, de humanas, geralmente do pessoal que cursava história. E isso é muito bacana, porque são pessoas que estão assim, estão ali vivendo aquilo, sabem o que é que elas estão querendo, sabem dizer alguma coisa, não que quem esteja cursando outros cursos não saiba, mas sabem se expressar melhor, entendeu? Foi pelo menos o que eu achei. Eu vi umas 3 entrevistas e os 3 entrevistados eram do curso de história. Essa galera de história e geografia, ele tem um conhecimento abrangente do passado e a perspectiva para o futuro. Então eles têm um poder maior, um conhecimento maior para falar sobre certos assuntos. E consecutivamente uma revolta maior por conhecer mais a história de uma forma que a gente não aprendeu nesse livro. Outra coisa que a gente gosta de falar também é sobre que depois que você passa o primeiro semestre, segundo semestre, vai vindo algumas decepções, e aquela parada que era como se fosse o primeiro amor, assim, já não fica mais tão evidente, digamos assim. Tu tá em que semestre agora? Tô com só no primeiro semestre. Ah, então pra tu, eu não sei se isso é muito... Isso, né? Ainda pra mim. Eu tô no sexto semestre, Pichi tá no quê? Indo pro quinto. Pichi tá indo pro quinto e tem galera que ainda não entrou aqui. Mas eu gosto de dizer assim que o primeiro semestre pra mim não foi aquele amor todo, assim, tá ligado? No primeiro semestre é a coisa mais natural, é todo mundo que lhe conhece falar, e aí, man, como é que anda a universidade e tal, entendeu? Ninguém mais fala você com um bom dia, é só perguntando. E você, né, dá aquela risadinha, tá legal, não sei o que lá e tal. Você não fala, perdi tá matéria, perdi. Você não fala dessa parada, tá ligado? Você fala que tá de boa, não sei o que lá e tal. E tipo assim, o meu primeiro e segundo semestre foram os piores de todos, tá ligado, velho? Na sequência, o segundo, terceiro, aí foi melhor. Então eu diria que o meu amor pro curso foi meio que invertido, tá ligado? Mas ainda assim, com o passar do tempo, você tem aquela sensação de, pô, quero logo que o curso acabe, tá ligado? Não aguento mais essa vida de universidade e tal. E eu gostaria que vocês comentassem aqui essa decepção, entre aspas, né? Essa perda do brilho nos olhos por chegar na universidade e a vontade logo de querer sair. Eu acho que enfermagem é um curso que vai conquistando a pessoa, se você gosta dessa área de saúde, de cuidar. Eu entrei achando que enfermagem era só dar banho na pessoa, aplicar injeção, trocar fralda, passar sonda retal, isso aí é o papel da babá. Eu achava que era só isso, e não. A enfermagem é muito além disso. E no primeiro semestre a gente pega as matérias que não são específicas, então a gente pega anatomia, a gente pega fisiologia, essas matérias mais difíceis. Então, mas na verdade, todo semestre a gente tem uma grande decepção. Sempre tem aquela professora que é uma carrasca, sempre tem aquela matéria que a gente acha que não vai passar e fica estudando até o último dia do semestre. Então, a faculdade, eu acho que é feita de apogeu as decepções. Eu acredito, Neto, que em relação ao curso dela, tá tendo um movimento agora na UFS interessante que... É do 30 horas, né? Não, eu não lembro o movimento, mas eles estão protestando muitas coisas, mas inclusive é o apoio do governo. Ele apoia, tipo, ele dá um apoio no curso com professores, mas em equipamentos. No curso zero. De odonto. O curso odonto de odonto também. Tá tendo um problema que eles estão tendo que comprar alguns materiais do bolso deles mesmo, porque 5 mil, 7 mil reais. Os materiais que era pro governo dar, eles não compraram. E aí tá sem poder dar as aulas caso esse pessoal não compre. E aí eles estão dando revolta, pedindo apoio aos outros DAs pra que a gente possa também reivindicar junto. Tô apoiando essa galera. A galera aí pode ter certeza que a força de economia todo mundo junto e unido. A gente discutiu e debatou até sobre isso um dia na sala. Diga aí, Pete, quais foram suas primeiras decepções em relação a você? Bom, já entrei decepcionado. Quero um curso que de início eu não queria, então assim, o meu apogeu foi quando eu me identifiquei com o curso, quando eu comecei a gostar, e teve assim uma coisa que eu considerei muito legal, que foi uma matéria que não era tão fácil no segundo semestre, que é fisiologia, e eu gostei tanto da matéria, eu fiquei tão empolgada e tão apaixonada pela matéria, que foi nesse semestre que eu comecei a pensar o que é que eu queria pro futuro, que eu, por gostar tanto da matéria, me identificar tanto com a matéria quanto com a professora, eu comecei a pensar, é isso que eu quero fazer um mestrado, obrigado para ser professora de fisiologia e por ter me identificado tanto, gostado tanto. A professora fez até uma coisa assim, tipo, de premiar um aluno que participasse e coisa e tal. E ela me deu um livro, o um livro de lá do curso de fisiologia Tortora, que é um livro caro, muito massa, de anatomia e fisiologia, que Rayana ainda tem dor de cotovelo por não ter ganho esse livro. Aí foi tipo, quando eu falei, pô, velho, é isso mesmo que eu tenho que fazer, tô apaixonada, fisiologia, Priscila e fisiologia. É só um comentário sobre a matéria, que foi uma matéria assim bem legal também. Sistemas operacionais que eu peguei. No primeiro dia de aula, a professora falou assim: galera, essa matéria é muito difícil, o índice de reprovação é muito grande, por isso, cada aula, vocês prestem muita atenção. E antes de começar cada aula, ela sempre falava: presta atenção que é difícil, presta atenção que é difícil. E de tanto eu prestar atenção, foi a matéria que eu tirei a maior nota de toda uma coisa. Tipo, eu achei que ia ser tão difícil e não foi tão difícil assim, tá ligado? Então rola essas questões assim: vai ser difícil, não é? Então tem muito esses deprês junto com a alegria, as paradas todas. Final de semestre, então a galera sabe como é sinistro, tá ligado? Troca de semestre, por exemplo, no meio de ano. Às vezes você não tem tempo pra descansar, às vezes ele dá só uma semana ou duas semanas de férias e fica toda aquela questão de ficar tenso e tal. Mas a vida de estudante é isso. Isso traz lembranças que depois você vai querer contar com a galera e resenhar, e é muito massa. Primeiro, tem que mandar um beijo pra minha tia, viu, gente? Tia Ana, Júlia, que estão viajando e estão aqui querendo participar do nosso podcast. Mas assim, nunca a gente foi aquela coisa de pressão de ficar sempre estudando todo dia em casa, enquanto amigas nossas ficavam todo dia estudando, estragando na nossa cara que a gente tinha que prestar atenção na aula, prestar atenção na matéria, estudar em casa, e do nada a gente tirava notas maiores do que as pessoas que ficavam se matando de estudar, a gente curtindo o final de semana no shopping. Mas eu quero falar também, falar de estudar e trabalhar, que eu trabalho 2 turnos e estudo à noite, então o fim de semana que eu tenho é só pra dormir e estudar, descontar o sono atrasado, né? E gravar o podcast, que eu tô aqui, mas tem um resumo de um livro lá, Taylor e Fayol, que me espere. Tá todo mundo aqui fazendo curso, a maioria da gente que tá na faculdade, 4 pessoas de 6. E, Thiago, você já sabe mais ou menos o que você quer depois que você se formar? Eu tô pensando muito. Na verdade, a galera que faz economia, a maioria, como a gente tava falando, prega muito socialismo. E quando termina o curso, vai todo mundo querer ser capitalista, fazer um concurso público, alguma coisa, e adeus socialismo. Eu já entrei na universidade com a cabeça voltada lá pro capitalista. Eu prego muito socialismo, mas em parte. Eu acredito que o socialismo tem que ser algo para implementado no capitalismo. Não sei se vocês entenderam, mas não, é algo que o capitalismo falta, que é um pouco de amor. O capitalismo não tem amor. O capitalismo é capitalismo e acabou. Seria capitalismo se tivesse amor. É isso. Mas é isso que eu tô falando. O socialismo que eu prego é o socialismo de amor entre as pessoas, não o amor tipo ao dinheiro e ao tempo. Ao dinheiro e ao tempo, e dividir as coisas e todo mundo ganhar a mesma coisa, porque eu acho que quem se esforça mais realmente vai ter que, de certa forma, ganhar mais. E você, Rayana? Eu sou voltado ao lado empresarial. Eu pretendo passar medicina antes de terminar a enfermagem. Mas eu sou apaixonada por enfermagem também. Então, se eu terminar a enfermagem, eu quero fazer especialização em obstetrícia e neonatologia, que é pra cuidar de recém-nascido, e fazer parto também, que eu acho bastante interessante. Mas pretendo ser cirurgiã cardiotoráxica, que eu realmente quero fazer. Sim, fã de Grey's Anatomy. Adoro. Mas se tudo der certo e, sei lá, for uma coisa assim que... Porque a gente muda, né? Todo dia a gente muda um pouquinho e as nossas expectativas mudam. O mundo mostra alguma coisa pra gente que impacta a gente, muda nosso pensamento e tal. Mas se tudo der certo assim, pelos meus últimos pensamentos, eu quero montar um servidor, quero ter um servidor aqui no Brasil para poder postar sites de grandes e médio porte junto com meu colega, e poder trabalhar pouco e poder ganhar um pouco mais do que isso, né? Eu admiro muito a Carol por ela, tipo, já saber o que ela quer, fazer história, especialização que ela quer fazer depois, e ter aquela convicção toda massa dela, que eu achei interessante, porque eu entrei na faculdade sem saber o que eu queria fazer depois. O meu intuito é fazer mestrado, ser professora nas universidades, legal, e depois, se conseguir também, quer dizer, eu acho que antes do mestrado eu já vou estar nessa área, né, fazer pós pra trabalhar em auditoria. Eu não sou muito de querer ver pessoas, eu quero trabalhar com... Teoria. Com teoria não, é com a parte burocrática da enfermagem. Então chegamos a mais um fim de programa, então, claro, vamos saber os aprendizes de hoje. Quem quer ser o primeiro? Eu aprendi no programa de hoje que, assim, independente do que a gente escutou e tal, sei que muitas pessoas vão se inspirar pra criar opiniões em relação a como é a universidade e tal. Mas isso vai muito da personalidade da pessoa. Eu conheço o testemunho de uma menina mesmo, que no trote, ela se mostrou, sim, ela era cristã, ela se impôs à turma, assim, dizendo assim, eu não vou participar, concordo com a autoridade mesmo. Eu sou cristã, não me envolvo com isso. Então, o trote, assim, falando uma aprendizagem voltada ao trote, não é só você perceber que aquilo é uma coisa assim, nossa, tá vindo até a mim e tal. Não, também é uma oportunidade de você se impor àquelas pessoas dizendo quem você de fato é e dando testemunho naquele exato momento. Foi isso que eu aprendi. Eu aprendi que eu vou curtir muito minhas férias, gente, porque esse semestre foi muito tenso. Eu aprendi que escolha bem o que você vai cursar, porque pode ser ano de vir jogando fora. Eu aprendi a dar valor às enfermeiras. Eu aprendi que eu saio daqui hoje quase doutor. Eu aprendi que a galera daqui é muito legal e que vale a pena sair de Salvador e ficar aqui. Se você também achou que a gente é legal, deixa seu comentário aí. Deixa o comentário embaixo do post aqui, pra que a gente possa estar lendo seu comentário e trazendo um pouco da sua opinião pros próximos podcasts. Caso você queira também mandar um e-mail pra gente, você pode enviar para podcastdoslenhadores@gmail.com. Se você não está escutando através do nosso blog, o nosso endereço é oslenhadores.blogspot.com.br. Que a reflexão esteja convosco.